Bravo, autorizado pouso 117, o vento 100 graus, 10 nós. Bravo. Zero Sul 920, direita 219 Solo, então boa tarde. A direita 219, boa tarde. Travel approach, contato, canal 076, out of line number 240, descending level 140. Condo 076, down 2000, altimeter 012. Travel 076, cleared down 2000 feet on QNH 1012. Okay, cleared ILS, report established. Cleared for the ILS, runway 10, we go Condo 076. Aguarde cópia ali no Bravo Alfa. Bravo Alfa. Sul 4234, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 4234. Bravo Alfa pronto. Prossiga. Autorizado até o destino, 500 pés, radial 200. Decola da 17, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5003. Corrigindo, aciona 0116, coteja. Tem autorizado 500 pés para o destino articular e centro radial 200, radial 200 até 26 milhas, decola da 17 direita, 198, controle 0116, transponder para a volta. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 02. 22 a bordo, altímetro no 0 no 2, operacionalmente chame torre 118, decimal 6, bom voo. Bravo, Alfa, obrigado. Máquina Juliette, 390. Zero, táxi via Alfa Juliette, portão 612. 612, portão, boa tarde. Solo, Salvador, boa tarde, voo 1856. 856, prossiga. Autorização de tráfego para Recife. Gente, está autorizado Recife, nível 390, via Peruí 58. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5102, coteja. Autorizado Recife 390, via Upper Whisky 58, decola 10 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5102, voo 1856. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Chamarei, o voo 1856. 234. 8, 1, 7, 0. Positivo, comandante. Confere, chame o centro Recife, tem um bom voo. 1-3-3-2-5, alterne 288. 3-3-2-5-2-2-8, bom domingo, obrigado, 925. Disponha. E a Alfa vai chamar antes da Juliette, o 4-2-3-4. Oscar Bravo, observe Airbus estacionando no portão 612, táxi via pátio principal, reporte ingressando no pátio 3. Quatro, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia para o portão 1, 4234. 354, 105, para puxo acionamento aqui no pátio 3. Confia 54, 105, está no pátio 3? Afirmo. Gente, vamos atualizar aqui, aguarde. Consertando, pátio 1, 354, 13, pátio 1, remota 14. Ciente, autorizado, chamar para o táxi. Chamar para táxi, 495. Paulo 3567, puxa acionamento, está no 05. Paulo, autorizado, chamar para o táxi. Chamar para táxi, 3567, obrigado. Nosso próximo é prova, vou reporte ao termo do táxi. Aqui é com o Delta, prossiga. Aqui é com o Delta, aguarde, não temos aqui a sonificação, vamos confirmar com a sala S, aguarde. Salvador, boa tarde, Gol no Meno 2, passa nível 200. Boa tarde, no Meno 2, identifique, desça 050, chegada Mare. 050, voando Maré, chegada Mare, Gol no 612. Comandante Lima? Personagem para o táxi, Lima Bravo Alfa. Nós estamos em contato com a sala S. Delta pronto para a cópia? Autorizado Manati 510, decola da 1-7, curva à direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0117, coteja. O solo, Salvador, Tipsi 45. 0 para 140, informação Yankee. Salvador, tipo 545. 545, aguarde. Aqui é com o Delta, cotejamento entrecortado, pode repetir? Boa, no 601. 601, boa tarde. Identifique, desça para 4.012. 4.012, vamos ver o final da RNAV da 110. Positivo. Positivo, final RNAV da 110. O voo da presente, o Serra Vitor 368. 368 da presente, gente. Cuidado, tá, cotejamento correto, então as pessoas a bordo. Solo TAM 3567 para o táxi, 134 a bordo, 4 horas e 3 alterna com fins. TAM 3567 aguarda, está modulando outra aeronave. Isso não está esperando mais falar não, viu? Se confiam apenas pessoas a bordo? A bordo, altímetro 012, para acionamento torre 118, decimal 6, bom voo. 15, informa os dados novamente. Ok, o trip 5425, 59 do POB, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Vitória, pronto para táxi. 159 a bordo, altímetro 012, táxi via Juliette, alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera, da 10118B. Bom trabalho aí. Da 3567, confirma os dados. 134 a bordo, 4 horas e 3, alternando com o fins do TAM 3567. 20, 134 a bordo, altímetro 1012, após passagem do trip. Táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 18.6, bom voo. Após o trip, Juliette, Alfa, torre 18.6, 3567. Para a torre. Gente, autorizado ingresso na decolagem Lima Bravo Alfa, no vento 120 graus, 10 nós. Pelo 2. Na escuta, prossiga. 2000, 1012, livre LS, informe estabilizado. 2012, chamarei LS, gol no 6, 1-2. Dia 2, Galeão, nós vamos sair pela Porto Seguro. Gente, saída prevista, Dael, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, muito obrigado. Gente, chame para a cópia. Assim que tiver a cópia aí, nós já estamos prontos. Gente. Primeiro, o trip, chamou? Afirmo 545, ponto de espera da pronto da 10. Além decola 10, vento 120 graus, 10 nós, o trip 5415. Livre decolagem para o trip 545. Bravo Alfa, decola os 33, controle 398, tomou voo até regresso. Dá na graça, Bravo Alfa. 8.002, pronto para a cópia. Afirmativo, prossiga. Está autorizado o Galeão. Via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5116, coteja. Autorizado Galeão no 340, é via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Teve autorizado 380. 380. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Reporting on outer mark and again down to look at document set 1012. Dois indicado. Two, we have the continuity on the island. 230. 230, 601. Paga, Cano 075. 5415, decolos 35, controle 119, decimal 8. Então, bom, boa tarde. 3198. Decola separado. Negativo, mantém a posição, tá 3567. No 076, marca inbound. Down to look. November Alpha, controle de Salvador, vai prosseguir 1.500 pés pelos corredores. Condor 076, clear to land, runway 10. 415, suba e mantenha o nível 160, saída da EL. Ok, nível 160, saída da EL. Informa ainda que na decolagem, vários pássaros na pista 10. Positivo, eu vou informar junto à torre. Índia November Alpha, controle. Delta Libertar, você pode estar no ingresso na 17. Confirme está visual com tráfego curto final no 0, Boeing 767. Afirmativa, 3567. Esta 3567, após a passagem do tráfego na curta, autorizado a linha e manter-se cabeceira 10. Após a passagem do tráfego, a linha mantém na 10, está 3567. Está 3567, informação passada pelo centro Recife. Mude seu nível agora para o 340, ok? Alterando para 340, 3567. Correto. Índia November Alpha na escuta, prossiga. Segue via corredores 1012, eu ajuste, Índia November Alpha. Tudo alinhado, chame torre 1 no 8 decimal 6. Onar, good afternoon. Good evening, Fox. From the ground 1019, good afternoon. Ground 1-0-7-6, turning into Fox. Under 076, taxi via Alpha, report before Juliet. The Alpha, report before Juliet, 076. 366, desce inicialmente para 2.500 pés, 1.012 é o ajuste. E a November Alpha na escuta do controle? Livre decolagem no 7, o vento 120 graus, 12 nós. Alfa Mulu 9, 123, 145, prossiga na sua escuta. Índia November Alfa na escuta do controle. O November Alfa está falando em 19.8, confirme. É, desde cedo ele está modulando na frequência do controle, quando deveria estar modulando na frequência de coordenação livre. Eu estou tentando ver qual é a pane, mas tá difícil. Índia November Alpha para a coordenação. Três cinco meia sete decolos 40, controle 119.8. Bom voo, boa tarde. 98, boa tarde. Polo Salvador, o gol 1856, posição 4, pushback e acionamento. Autorizado, noite 56, chama para o táxi. Autorizado, boa noite 56. 567, tá. 3567, conforme autorizado, vigilância. É, 3567. Controle Salvador, o Bravo Alfa informa, vai passar o limite da SPR. Gente, livre frequência para convenção com tráfego local, guardando horário de pouso. O Lima, Bravo Alfa. Bravo Alfa. Bono 601, uniforme tráfego, 12 horas, mantendo 1.500 pés a 4 milhas, ingressando nos corredores visuais, sem interferir com sua aproximação. Desça para 2.500 pés, livre final R9, informe estabilizado. 2.500, informe estabilizado. Controle, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador, direto Manati, confirme. Afirmo, solicita atenção a 1.500 pés, está com 0117 acionado. Positivo, 1.500 pés direto, reporte livrando a zona de controle, o Mike Eco Delta. Controle livrando a CPR, o Mike Eco Delta. 1-2, torre 18-6. 18-6. Índia November Alpha, controle Salvador. Solo Salvador, é o azul 4234 para autorização Recife 370. 4234, está autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Saída PUC, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5121, coteja. Autorizado Recife 370, via Upper Whisky 58, decola na PUC, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, 198, controle 5121 no transponder, o azul 4234. Cotejamento correto, chama para pushback e saneamento. Chama na conta pronta. 4234. Solo Web 6720, autorização de tráfego para o Galeão, quente da Yankee. Porém, solicito o nível 260 para lá. Gente, 6720, aguarde, vamos coordenar a mudança de nível com o centro. Negativo, confirme, a saída é a da Eldner, né? Da El, Leda, Eldis. Firme para a torre. Gol no 601, 3 milhas, meia milha do 366. A gente vai reportar no servidor 372, baixado checado, gol no 601. Reportará o 372, baixado checado, gente. Tango Índia, Salvador, prossiga. Para Dor Silva, estamos a 45 milhas Salvador na proa da rotatória. Ok, na proa da rotatória, quando no ideal, desça para a altitude de tráfego, 1012, Eco Tango Índia. Obrigado, Índia. Acione 0222, o Eco Tango Índia. 0222. Libera a direita, solo 1219, gol no 619. 219, gol no 619. Epsilon Wind é contato, 43 milhas noroeste de Salvador. Confirme a procedência. Positivo, Epsilon Wind. Para a altitude de tráfego, 1012, na proa da rotatória, informando quando visual. Obrigado, Índia. Graus, 1. Baixar de chegada. O Epsilon Wind confirma o transporte de enfermo. Repita, por favor. Confirme o Epsilon Wind, transporte de enfermo. É transporte de enfermo, Eco Tanguíndia? Negativo, o deputado João Carlos vai falar. Sim, eu estou entendendo que não é aeronave de transporte de enfermo, copiado. Obrigado, meu lado, desculpa aí. Tan 3567, Recife agora, 1-3325, 288. Então no zero, curva à direita, controle 199.8, aciona 5113, coteja. Está autorizado o Rio 260 para o Galeão, saída da El Leda Eudes, roda 10, curva à direita, 119.8, controle 5113, é o transponder, e está pronto para puxa acionamento 09. A frequência de coordenação 2345. Solicito que, por gentileza, cheque equipamento durante a transmissão. Copiado? Afirmativo. Positivo. Estava causando um pouco de embaraço junto às aeronaves durante a modulação da frequência no controle. O Eco, o Índia November Alpha. Prossegue na proa da rotatória e informe visual com campo. Seguir na proa da rotatória e informará visual com campo, Índia November Alpha. Trip 5415, chame Recife 1-3325, alterne 288. Confirme Recife? Confirmo. 1288 para o Trip 5415. 1288, bom trabalho. O TAN 3567, controle. Chega 3567, tá mais curto. 3567, Recife, 1288, bom voo. 288, obrigado, boa tarde. 288, 28.8. 288, obrigado. Controle Salvador, Índia November Alpha. Prossiga. Apenas como informação, acreditamos que tenha sido um problema aqui na caixa de áudio, visto que ambos os rádios estavam ligados. Vamos reportar isso à nossa manutenção e pedimos desculpas pelas inconveniências causadas. Não há de que, o comandante. Apenas era só para informação, o Índia November Alpha. Disponha. Quem é de grato, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, boa noite, 56, ponto espera da 10. Boa tarde, autorizado a decolar, 10 graus, 19. A linha decola de 10, boa noite, 56. Falou. Salvador é o gol 1601, instrução. 601 pronto para cópia? Não, instrução para táxi. Gente, no 601, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente.